Eu odeio me sentir assim, tão patética. Será que gente como você se sente assim? Eu acho que não. Você parece perfeito o tempo todo. Deus deve ter sido generoso com você. Ele nunca atende nenhuma das minhas preces. Eu não sei porquê, o que eu fiz. O que tem de errado comigo? Por favor, fala, porque aí eu posso melhorar. Eu não quero acabar que nem a mamãe. Eu quero dançar nas telonas como as meninas bonitas dos filmes. Eu quero muito ter o que elas têm. Ser perfeita. Ser amada pelo maior número de pessoas possível para compensar todo o tempo que eu passei sofrendo. Às vezes eu acordo no meio da noite e o medo toma conta de mim, porque e se não tiver outro jeito? E se aqui for o meu lugar? Eu sou um fracasso. Eu não sou bonita. Ou naturalmente agradável, ou amigável. Não sou esperta, nem engraçada, confiante. Eu sou exatamente o que a mamãe disse que eu era fraca. Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos vocês estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Recentemente assisti dois filmes muito bons, que é X, A Marca da Morte e Pearl. Recomendo a todos os senhores que assistam, tá? É muito bom. O vídeo de hoje eu quero fazer uma análise do filme com os senhores, vai ser bem curto para não ficar muito longo, igual o último vídeo sobre o Sobrenatural, que eu me alonguei bastante. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Pessoal, no primeiro filme, que é X, A Marca da Morte, é um filme que conta a história de uns jovens que seriam os boomers, tá ligado? Se passa em 1982 no Texas, que eles estão indo para uma fazenda que eles acabaram de alugar para gravar um filme amador adulto, né? E acaba indo tudo pela culatra, porque vira uma tragédia, porque nessa fazenda que eles alugam, pessoal, tem dois velhos malucos. E os velhos são puritanos e os pseudo-puritanos. E acabam que por matar quase todos eles, tendo só uma sobrevivente. E o filme, o primeiro filme, pessoal, não tem, assim, quando você assiste, nada demais. É um filme comum, tá? Fica aquelas nuances na sua mente. Você tenta encaixar as peças para entender. Só que no mesmo ano que foi lançado esse filme, que foi em 2022, o filme foi um sucesso. No mesmo ano, eles lançaram o segundo filme, que é o Pearl. O Pearl conta a história de um dos velhinhos assassinos que estavam na fazenda, que é, nesse caso, a velha maluca, que é a Pearl, o nome dela, né? O nome do velho é Harold. Então, no primeiro filme, é nos apresentada a história original da Pearl, a velha maluca. E a Pearl, pessoal, ela nasceu numa fazenda, né? Criada pelos pais, de uma família pobre, etc. Inclusive, é a mesma fazenda do segundo filme, do primeiro filme. Só que no segundo filme, tá tudo novo, né? É uma fazenda bem arborizada, bonitinha, né? Aquela típica casinha de campo americana, né? Do countryside, né? E a Pearl, ela vive com a mãe, vive com o pai. A mãe dela é uma luterana de descendência alemã. E o pai dela é um homem alemão comum, um alemão americano, né? E o pai dela é PCD, né? Uma pessoa com deficiência. Ele não mexe os braços, não mexe as pernas, só mexe a boca. E ele tá em estado vegetativo. Ele nem sequer fala, pessoal, né? Então, ele é um fardo na casa, tanto pra Pearl quanto pra mãe dela, porque elas têm que limpar, alimentar e lavar o velho lá. E a Pearl, ela tem um sonho de ser tipo essas bailarinas modernas, que é dançarinas burlê, se eu não me engano, é assim que se chama. Só que a mãe dela é contra, porque a mãe dela fala que isso é coisa de prostituta, de vagabunda, né? E a Pearl quer ser isso. E no caminho para ela ser isso, né, essa dançarina, ela acaba cometendo, pessoal, diversos crimes, ainda muito jovem. Então você vê, ela era louca quando nova, e quando ficou velha, continuou louca, ficou doida ainda, ficou ainda mais doida. O filme, pessoal, ele tem uma crítica excelente ao imperativo biológico feminino e ao narcisismo das pessoas que menstruam. Porque, pessoal, quando você assiste o primeiro filme, você fica sem entender nada, mas quando você assiste o segundo filme, que conta a história da velha, Aí tudo faz sentido. Porque no primeiro filme, que é o X, a Marca da Morte, a velha fala certas coisas que você não entende o que ela tá querendo dizer. Por exemplo, tem no filme duas cenas emblemáticas. A primeira cena é. Todas essas cenas, pessoal, envolvem uma personagem específico, tá? Que é uma loirinha lá. Que é uma atriz pornô lá. Que ela mete com o POC, né? Sempre tem um POC metendo na loira, pessoal. É algo comum em Hollywood, tá? Jujuba adora isso. Ela vai lá, velhinha, tá lá tipo num laguinho que tem na fazenda, tá ligado? E eles são tipo naquelas pontes submersas, tá ligado? E tá a loirinha lá e a velhinha chega. E a loirinha vê a velhinha lá e fala: pô, é muito perigoso a senhora tá aqui, tá ligado? A senhora não deveria estar tá frio, é perigoso, você pode cair no lago, pode ter alguma coisa no lago, sabe? A minha avó, ela também é velha como a senhora e ela tem também certos sintomas de demência. Pode não parecer, eu sei que o que eu faço não é nem um pouco puritano, mas um dia eu ainda vou ser uma grande enfermeira e vou cuidar de velhas como você. E a velha não gostou nada disso, pessoal. A velha, assim, o olhar da velha muda de uma hora para outra. Aí a velha começa a xingar a loira, né? A LCR. Chama ela de vagabunda, de puta, de biscate, sabe? Todo tipo de nome. E a menina fica perplexa. Oxe, por que você tá me xingando? Ah, você. Eu tô me preocupando aqui com você e você tá me xingando. Aí o que a velha faz? A velha vai lá e empurra a loira no lago. Quando a loira cai no lago, adivinha o que acontece? O jacaré vem, ó, pluf, morde a cabeça da loira e mata ela. A loira, aí a véia vai pra casa e o véio lá, que é o marido dela, que é a velha é a Pearl, tá ligado? A Pearl chega lá e fala pro Harold. Pelo contrário, o Harold pergunta, e a loira? Aí a Pearl fala, eu dei um fim nela. Aí o Harold, mas ela é a minha favorita. Aí a Pearl diz, eu odeio loiras. Eu odeio loiras. Aí, pessoal, no segundo filme, o que acontece? No segundo filme, pra quem não sabe, a Pearl é. Eu esqueci de mencionar, mas ela é casada. Ela é casada e o marido dela vai pra Segunda Guerra Mundial. O marido dela é o Harold, do primeiro filme, que é o velhinho. E o Harold, ele tem uma irmã, né? E essa irmã do Harold é morta pela Pearl. E a irmã do Harold, ela é loira, tá ligado? E você entende porque ela não gosta de loiras. A Pearl tem um sonho, né, de ser famosa, de ser uma dançarina burlê. E elas vão para apresentação. E nessa apresentação, o que acontece? A Pearl, ela falha drasticamente, pessoal. Ela é reprovada no casting. E ela tem uma crise de choro, de pânico. Porque ela, na cabeça dela, de uma narcisista, pessoal, ela acha que ela é perfeita. Ela acha que a apresentação dela é incrível. E não é. Ela é uma pessoa normal. E durante a apresentação, uns velhos que estão lá falam o seguinte: olha, você até que se apresentou bem, mas tem muitas outras que fazem a mesma coisa que você faz e muito melhor. E você não se encaixa no padrão. Você não é loira. E isso acaba com a Pearl, né? E a irmã do Harold, que se apresentou também, adivinha o que aconteceu? Ela passou na apresentação. E ela era o quê? Loira. E a Pearl, com inveja da irmã do Harold, mata a menina. Por pura inveja. Por pura inveja. Mas antes de matar a menina, ela faz um desabafo terrível, pessoal. Terrível. E recomendo que os senhores assistam. Porque, cara, é uma cena assim, pessoal, de uns 5 minutos de puro imperativo biológico feminino a todo vapor. Tá ligado? Você fala, mano, é muita Red Pill no filme só sobre o imperativo biológico feminino. Aí ela mata a irmã do Harry, depois que ela mata a irmã do Harry, que ela fala, eu odeio loiras. A Pearl é narcisista, ela tem um senso, pessoal, de self-importance, né, de super importância, que é só da cabeça dela. Ninguém ao redor dela vê ela como uma pessoa super importante, uma pessoa medíocre, sabe? Ela não tem nenhuma relevância, ela é uma pessoa comum, uma mulher, uma menina comum que vai levar uma vida comum. É como aquele Chesterton diz, né? Não existe nada mais bonito no mundo do que uma mulher comum, com seu marido comum, numa casa comum, cuidando de filhos comum. E essa é a vida da Pearl. É esperar o Harold voltar da guerra e levar uma vida como na fazenda, sabe? Comum, sem problemas, sem estresse, sem fadiga, sabe? Um homem provendo, te protegendo, vocês tendo uma família estendida, bonita. Só que ela não quer isso. A Pearl, da mesma forma que ela é narcisista, ela é extremamente egoísta e utilitarista. E ela, em todo momento do filme, ela diz uma frase, pessoal. Eu não sei se foi a Mia Gott que colocou isso no filme, né? Que o filme é dirigido pelo T. Scott, T. West e a Mia Gott, né? Porque você sabe, a atriz, a Mia Gott, ela é filha de uma brasileira. E ela é casada com Tia Leobolf do Transformers. E, pessoal, é muito comum uma frase que ela fala, que é o que a gente vê nessas narcisistas de TikTok, que fala assim: você merece muito mais que o mínimo. Isso é o mínimo que a sociedade te deve para você, sabe? Igual no TikTok a gente vê essas meninas com um senso de alta importância que elas não têm, pessoal. Elas não entendem que elas só são famosas e populares na internet. Fora da internet, ninguém sabe quem elas são, sabe? Elas são pessoas medíocres. Elas não têm nada a oferecer para a sociedade. Elas não têm nada para mudar a sociedade, entendeu? E a Pearl fica o tempo todo falando isso. Eu mereço mais do que isso, sabe? Eu mereço muito mais. Eu sou melhor, sabe? Eu mereço mais que isso. A Pearl, o tempo todo, ela enfatiza uma palavra: eu quero aplausos. Eu quero aplausos, eu quero público. E quando eu tava assistindo esse segundo filme, né? Aí eu percebi uma coisa: que nos tempos modernos que a gente vive, quais são, pessoal, os nossos aplausos, os nossos públicos? O público é os views que essas meninas recebem no Instagram, no TikTok. Esse é o público, são os views. É aquela questão de ser notada, de ser observada, de que alguém está observando elas, né? Isso explica também porque muitas meninas entram para pornografia. E se você vê os depoimentos delas, falam: porque eu quero ser notada, eu quero ser observada, eu quero que as pessoas saibam que eu existo. A Pearl, ela queria muito isso de eu existo. Olha, eu tô aqui, me vejam. E isso é muito comum, pessoal. Pode parecer fora do contexto, mas não é. Nessas atrizes pornô, né? Principalmente nos Estados Unidos. Vamos analisar o cenário americano. Não quero analisar o cenário brasileiro, tá? Analisando a mente de uma mulher americana, tá? De uma cidadã americana. Pega essas garotas, pessoal, que vivem naquela região dos Estados Unidos chamado de Rust Belt. Para quem não sabe, Rust é ferrugem. Belt é cinto. O cinturão da ferrugem dos Estados Unidos. Que é aquela região lá do onde o Jeffrey Dahmer cometeu os crimes deles lá, que é Mihawk, você tem um pouco da Pensilvânia, Detroit, Ohio, aquelas regiões, tá ligado, pessoal? É chamado de Rust Belt por causa da grande quantidade de empresas de siderurgia e metalúrgica que tinham lá nos anos 50 até os anos 70, assim, início dos anos 70, tá? E essas empresas, pessoal, foram embora, empregavam muita gente. Os senhores podem ver isso no colapso da cidade do Michigan, Flint, que é uma cidade americana, pessoal, que chegou a ter mais de 100 mil habitantes, foi uma cidade extremamente rica, com uma renda per capita gigantesca, pessoal. E hoje essa cidade é a cidade mais pobre e miserável dos Estados Unidos, aonde basicamente, pessoal, 80% da população vive na miséria. Tá? Isso é nos Estados Unidos, em estado de miséria, ao mesmo nível de algumas cidades aqui do Brasil. Inclusive, um tempo atrás, tinha gente que estava tomando água com mercúrio, pessoal, nessa região dos Estados Unidos. E ano passado foi uma região muito rica. E vocês vão entender por que eu estou falando disso. Eu lembro, um tempo atrás, acho que faz muito tempo, pessoal, assim, eu vou chutar aqui uns 10 anos, tá? Eu tenho 28 anos, então isso foi uns 10 anos. Eu dei uma procurada para saber de quais regiões dos Estados Unidos vinham as atrizes pornô americana. E eu dei uma olhada naquela Sasha Grey, né? E a Sasha Grey, com certeza, é uma das mais populares atrizes americana de filmes adultos de todos os tempos. Inclusive, a Mia Gott, ela falou que para gravar o filme aí, né, o Pearl, ela se inspirou muito nas cenas da Sasha Grey, nas cenas pornográficas, porque ela era muito espontânea e muito, como eu posso dizer, para para os senhores. Pouco sutil, muito escandalosa, sabe? Muito extravagante. Essa palavra eu queria encontrar. Extravagante. E a Sasha Grey, pessoal, ela é daquela região do Rust Belt, do Cinturão da Ferrugem. E ela é de uma cidade vizinha do lado de Flint. Ela nasceu na cidade vizinha do lado de Flint, ela é do estado do Michigan. O Michigan, para quem não sabe, é o estado do rap Eminem. O Eminem é de Detroit, tá ligado? Quem assistiu aquele filme 8 Mile, que é a Rua das Ilusões do Eminem, que inclusive tem aquela música Lose Yourself, né? Que ele ganhou um Oscar de melhor canção original para essa música. A música é muito boa, pessoal. Tem mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. E o cenário Detroit é um cenário apocalíptico. Eu postei um vídeo aqui no canal sobre Detroit. Assistam, você vê. É um cenário, pessoal, de guerra. Estamos falando de um cenário de Afeganistão e Iraque. É isso que aconteceu com a cidade quando foram implementadas políticas de inclusão, racismo reverso contra os brancos, que levou os brancos a irem embora da cidade, o que ocasionou o white flight, né? Muitas empresas também abandonaram a cidade para ir para a China por causa de mão de obra barata, porque já não aguentavam mais a pressão e custos do sindicato. Pessoal, me desculpa pelo esse maldito cachorro do caralho. Puta que pariu, vai tomar no cu. Então, já não aguentavam a pressão dos sindicatos. E eles abandonaram os Estados Unidos. E a Sasha Grey veio dessa região. E tinha mais um monte de atrizes pornô nesse período, pessoal, que eu tô falando aqui, é período de atrizes pornô que são de 2005, pessoal, pra 2009. É tudo nessa região, pessoal. 2005, 2009, é tudo do Michigan. Tudo da região do Michigan. Tá ligado? E de 2010 para 2014, 2015, a maioria das atrizes pornô, pessoal, são da região de Ohio. Ohio foi uma outra região que foi muito afetada, tá ligado? Que faz parte do Cinturão da Ferrugem pela crise, pelo desemprego, pela miséria, tá ligado? E depois a gente tem uma outra cidade que eu quis mencionar, que é o estado de Illinois. O estado de Illinois também faz parte do Cinturão da Ferrugem, que a partir de 2015, pessoal, foi quando começou a surgir muitas atrizes pornô dessa região. Uma das mais famosas do estado de Illinois, se não a mais famosa moderna hoje, é a Lana Rhoades. Lana Rhoades é do estado de Illinois. E tem aquela Riley Reid, estado de Illinois também. Tem aquela Lily Rader, ela é de Ohio. Sabe, um monte de atriz pornô bonitinha, pessoal. Toda vez que você vê uma atriz pornô loirinha, branca, você pode ter certeza, pessoal. Loira, branca, olho azul, ela é do estado de Ohio. Tá ligado? A maioria é de Ohio, pessoal. Foi uma das cidades mais afetadas por essa crise. Inclusive tem aquele documentário American Factory, que mostra, né, o cenário de devastação nessa cidade. Né? Tem até aquele cineasta gordo, obeso, que eu esqueci o nome, que ele tem aquele documentário, Tiros em Columbine. Que é um documentário que ele aborda, né, a questão da crise na cidade de Flint, na questão da crise em Cleveland, em Ohio, né? É triste, pessoal, naquela região. Cleveland, Akron, que é onde o LeBron James nasceu, sabe? É uma crise gigantesca, pessoal. E todas essas meninas, quando vocês vão ver o casting dela, quando elas falam, ah, de onde você é, o que você gosta de fazer, elas falam, ah, eu vim de tal lugar, e por que você entrou na pornografia? Por que você decidiu ser atriz pornô? Porque eu quero ser notada. Eu quero ser notada, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu quero ser famosa. Tipo, eu quero ser famosa. Tá ligado? Então você vê essa crise, esse narcisismo. Que eu quero ser alguém, sabe? Eu quero ser notada, eu quero ser observada. Quando você vê essas meninas que deixam elas, os namorados gravarem vídeo delas íntimos, muitas vezes é por livre e espontânea vontade, pessoal. Não é o que elas não deixarem o cara gravar à força. Elas gostam disso, porque elas gostam de ser notadas, elas gostam de ser observadas, elas gostam de ter o ego delas inflado. Muitas vezes são elas que exigem que o namorado gravem, e elas deixam, elas não se preocupam com isso, tá ligado? E no caso da Pearl, você pega a Pearl numa fazenda, no meio do nada, com vários sonhos de ser uma pessoa famosa, isso nunca ia se concretizar, pessoal. E ela não conseguiu entender isso, que muitas vezes você nasceu para ser famosa, você nasceu para ser alguém importante. Isso também serve para os homens. Você nasceu para ser uma pessoa medíocre. E quando eu falo medíocre, pessoal, não estou falando medíocre um contexto para te colocar para baixo, para diminuir seu valor na sociedade. Não, não mesmo. Eu tô falando medíocre de você ser uma pessoa simples. Simples, tá ligado? Sem muita coisa a perder, sem muita coisa a ganhar. Uma pessoa medíocre. Uma pessoa que tá na média. Uma pessoa medíocre, pessoal, não é uma pessoa vagabunda. Uma pessoa medíocre é uma pessoa que tá na média. Ela não faz nem bem nem mal para a sociedade. Ela não tem muito a oferecer para a sociedade, nem muito menos. Ela tá na média. Sabe? É como eu mencionei do Chesterton. É uma pessoa que vai levar uma vida feliz, uma vida normal, em uma casa normal, com a mulher normal, com filhos normal, tendo um emprego normal. É só isso. Sabe? Muitas vezes isso tá de bom tamanho. Muitas vezes isso é o caminho certo que você deveria seguir. E muitas não entendem isso. Por exemplo, a Pearl. A Pearl, ela, se tivesse saído da cidadezinha dela, com certeza ela viria o quê? Uma prostituta, uma vagabunda. A gente vê isso naquele filme Forrest Gump. Muitas vezes a vida daquela Jane era naquela fazendinha, naquela casa de campo, vivendo com Forrest. Uma vida normal com um cara autista, tá ligado? E ela seria feliz. Mas ela quis fazer o quê? Quis fazer o contrário. Quis ir para a faculdade, aí não deu certo, quis entrar em movimentos revolucionários, movimentos de esquerda, aí acabou dançando pelada, tocando violão pro monte de velho barrigudo. Depois pegou AIDS. Depois que ela estava toda sequelada, fodida, aí ela se tocou que, ah, talvez eu deveria levar aquela vida medíocre na fazenda, me casado com um autista e ter uma vida normal. Agora é tarde demais, né? Depois que tá toda sequelada, toda rodada com AIDS, aí é fácil se arrepender, né? Das merdas que fez. Esse filme da Pearl, ela tem essa crítica. A crítica é essa. É uma crítica à mulher moderna, tá ligado? Que tudo isso é fruto da mentalidade degenerada dos boomers, tá ligado? A segunda questão que eu quero abordar, que eu mencionei agora, são o quê? É o público, né? Que são os views. E os aplausos? Os aplausos, pessoal, são os likes. Os aplausos são os likes hoje em dia, tá ligado? E esses aplausos, esses likes, pessoal, liberam uma quantidade gigantesca de dopamina, serotonina no cérebro delas. É por isso que as mulheres hoje, elas estão. Aprendam uma coisa, pessoal. O orgasmo feminino não é uma pica de 25 centímetros. É a atenção masculina. Quanto mais atenção masculina elas têm, mais orgasmos elas liberam. Sabe? Mais dopamina. Tá ligado? Hormônio do prazer. Cara, a atenção que uma mulher tem no Instagram em saber que tem 50 homens comentando que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é uma deusa, que ela é uma rainha, e ali ela vê os likes, mais 100 mil likes, isso, pessoal, vale mais do que 10 pica de 25 centímetros de Shed ou de qualquer Tyrone. Vale muito mais para ela. Libera 10 vezes mais orgasmo do que o vibrador mais foda do mundo, tá ligado? Estimulando o clitóris dela, tá? Só aqueles likes e aqueles comentários, entendeu? Não é à toa, pessoal, que o Instagram fez o que fez o Instagram um tempo atrás, que foi o quê? Desativar os likes para as pessoas não verem os likes, não, os dislikes, só os likes, porque quando os dislikes estavam ali, elas conseguiam ver o feedback negativo. E a gente sabe que pessoas que menstruam não reagem bem a opiniões negativas sobre elas, né? Não importa se tem 100 mil likes, tendo ali 100 dislikes, ela sabe que para 100 pessoas ela não é querida. E aquilo derruba o ego delas, tá ligado? Pra Pearl foi a mesma coisa. Ela se colocou num campo de super importância que ela não tinha. Quando chegou para fazer o casting, ela não passou, ela recebeu o que ali? 4 dislikes. E os 4 dislikes destruíram a vida dela. E ela falou: ah, minha vida tá destruída, meus sonhos foram destruídos, eu não tenho para onde ir, acabou tudo para mim, eu vou matar todo mundo. Foi isso que ela pensou. Então, pessoal, esse filme é excelente, pessoal. Esse filme é excelente. Porque ele aborda tudo do cenário americano, do passado ao cenário americano atual, né? Você vê essa crise financeira, a crise da classe média, né? Eu já vi mencionando aqui no canal, né, a questão das mães solteiras, né? Como a ausência paterna afeta a mentalidade das meninas. No caso da Pearl, ter um pai que era um homem em estado vegetativo Aquilo nela também teve um estrago terrível, porque a própria mãe dela faz um desabafo para ela. Era para eu ser casada com esse homem ser meu marido e eu ser esposa dele, e não mãe dele, né? E o pai da Pearl, quando ouve a mãe dela falar isso, o pai chora, porque ele percebe que se tornou que um fardo para a família. E um homem, ele não deve ser um fardo para a família. A família não deve carregar o fardo do homem, o fardo do pai, e sim o pai carregar o fardo da família. E você vê como ele se sente. E ele percebe também que isso fez criar nele, né, no caso nela, na Pearl, uma sensação de eu não quero isso, eu não quero acabar assim como a minha mãe, porque é capaz do Harold voltar da guerra e voltar sem as duas pernas, voltar sem os dois braços. Eu não vou cuidar de um homem impotente, eu não vou carregar esse fardo. Isso ficou subentendido no filme. Eu tava ouvindo podcast sobre analisando o filme, sobre críticas do filme, e nenhum deles analisou isso, pessoal. Por exemplo, no primeiro filme, a gente percebe o quê? Que no primeiro, a Pearl, por causa do narcisismo, dessa coisa da juventude, dela querer de aplausos, etc. No segundo filme, no primeiro filme, quero dizer, quando a Pearl já tá velha, é abordado o quê ali? Você vê a velha que não aceita a juventude, que tem inveja das meninas jovens, o etarismo. O etarismo tá no primeiro filme. O primeiro filme é sobre etarismo. É uma mulher que não conseguiu concretizar seus sonhos, acabou com um prêmio de consolação e foi amargamente, mesmo depois de todos os anos, mesmo velha, né, caquética, ainda guardando aquela mágoa e ressentimento do passado. E ela não superou isso, tá ligado? Ela ainda desejava o quê? Os aplausos. Ela ainda desejava o quê? O público, né? E ela não conseguiu nada disso. E no segundo, nesse filme é baseado todo, o primeiro filme é totalmente baseado no etarismo, né? Dessas mulheres como Xuxa, que recentemente, né, você vê, a Xuxa, ela era uma mulher desejável no passado. Muito desejável, uma mulher branca, loira, bonita, que saiu com grandes figuras públicas como o Pelé e o Ayrton Senna, né? E hoje ela é obrigada a estar no relacionamento com um homem que é um prêmio de consolação, um homem que tem menos status que ela, menos dinheiro que ela, e ela necessita o quê? De atenção. Tentar trazer atenção para ela. E ela vai, tipo, num programa de TV, no YouTube, e fala que ela tem uma coleção de vibradores, que ela tem vários vibradores de vários tamanhos, formas e velocidades diferentes, e que as filhas têm que presentear as mães com vibradores. Pessoal, isso tudo é mentira. Ela não tem nada disso. Isso é mentira, tá? Isso é tudo mentira. O que ela quer é usar é um tema polêmico, porque sexo é tudo que elas têm, sexo é tudo que elas estão, que elas são, e toda a vida dela foi baseada no sexo, né? Vendendo sexo, né? Ela utilizou isso como alpinismo social para chegar onde está. Então, agora, depois de velha, que ela não é mais desejável, que nenhum homem tem interesse nela, ela é praticamente uma mulher invisível para a sociedade. Ela não é nem mulher mais, ela é velha, tá? É que nem o Ted Figman, que fala: mulher só é mulher até antes dos 30, depois dos 30 você é qualquer coisa menos mulher. E essa é a realidade, tá ligado? E ela quer o quê? Usar o sexo para conseguir atenção mesmo depois de velha, porque ela não aceita que a idade chegou para ela. É igual aquela Suzana Vieira, não aceita que a idade chegou, acabou, sabe? Seja apenas uma velha comum e pare de encher o saco. Isso é muito difícil para essas mulheres, porque essas mulheres sempre tiveram o quê, pessoal? Público e aplausos. Então, essa é a crítica do primeiro filme, do X, A Marca da Morte. Filme muito bom, os dois filmes, pessoal. Não quero me alongar mais, mas desculpa, eu falei que o vídeo ia ser curto, acabei me alongando de novo. Como os senhores sabem, aqui no canal os vídeos não tem roteiro, então eu vou conversando, dialogando com vocês, trocando ideias formalmente, a gente vê como que fica, né? Eu espero que após a edição fique menor, tá? Aqui tá dando 34 minutos. Eu espero que todos os senhores passem bem e até a próxima. E eu vou deixar o link na descrição do site onde você pode encontrar ambos os filmes. Até a próxima. Bye bye.